Eu quero ver o pôr do sol. águas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, variou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul, eu quero ver.

Thank you. appreciation and thank you for country, western, funk, jazz, and that's no record of the past. You see, we're living in a time of rock and roll, hip hop, new wave, and classical. Come on, everybody, turn you down, up and down, down and up, find yourself. Then set back, get your face out the tune. You're smoother than Dr. J. You didn't come to the party in a limousine, yet your guts are fresh and your rap so mean. Take your two turntables and a microphone, you kept on keep them dancing all night. três e meia da madrugada. Ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram três e meia, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Reclamando dessa cena de novela, e a galera assistindo a tudo da sacada não resistiu e aderiu à parada, defendendo em coro a pobre donzela. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Aquela bem fininha, perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia. Aquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da grab my golden hair. I'll crazy man, grab my golden hair. I'll teach you and you'll never be sure if the way that you need is too much like greed. Decide if you are rich or you're poor. Thank you. A vida é mesmo assim, de noite não sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia Somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. cidade. Thank you. I love you.

you too. You say you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple. You now aren't you here with me? From tonight until the end of time, you should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. assim.